madrugada da noite. É só saudade de você. Volume 2. Eu quero tanto esse amor, mas é difícil. Exclusividade Estúdio 3D e de gravações. Porque eu te amo, meu amor. A saudade bate no meu peito, sua ausência me deixou assim. Nossa cama está vazia, sem você perto de mim. Estou ficando louco, preciso te encontrar. Não posso viver sozinho, sem você pra me amar. É só saudade de você. Eu quero tanto esse amor, vai ser difícil te esquecer, porque eu te amo, meu amor. É só saudade de você. Eu quero tanto esse amor, vai ser difícil te esquecer, porque eu te amo, meu amor. Saudade bate no meu peito, sua ausência me deixou assim. Nossa cama está vazia, sem você perto de mim. Estou ficando louco, preciso te encontrar. Não posso viver sozinho, sem você pra me